Ficheiro 10, página 60, capítulo 6. O choque de ouvir a voz do Haymitch ontem, de saber que ele não só estava ativo, mas tinha novamente algum grau de controle sobre a minha vida, deixou-me furiosa. Saí diretamente do estúdio e hoje recusei-me a ouvir os comentários dele que vinham da cabina. No entanto, percebi imediatamente que ele tinha razão acerca do meu desempenho. O Haymitch levou toda a manhã a convencer os outros das minhas limitações, que eu não era capaz, que eu não podia aparecer num estúdio de televisão com fato e maquilhagem e uma nuvem de fumo falso e incitar os distritos à vitória. Na verdade, é espantoso como consegui sobreviver tanto tempo diante das câmaras. Isso, claro, deveu-se ao Pita. Sozinha não posso ser o mimo gaio. Reunimo-nos à volta da mesa enorme no comando. A Coin e o pessoal dela. O Plutarch, a Fúlvia e a minha equipa de preparação. Um grupo de 12 que inclui o Haymitch e o Gale, mas também alguns outros cuja presença não consigo explicar, como o Livy e a Grizzy Sei. No último instante, o Finnick entra empurrando o Beatty e acompanhado do Dalton, o especialista de gado do 10. Calculo que a Coin tenha reunido este estranho surtido de pessoas para testemunhar do meu fracasso. No entanto, é o Haymitch que dá as boas-vindas a toda a gente. E pelas suas palavras, percebo que estamos ali a seu convite. É a primeira vez que nos encontramos numa mesma divisão desde que o arranhei. Evito olhá-lo diretamente, mas vislumbro o seu reflexo numa das brilhantes consolas de comandos ao longo da parede. Ele parece-me ligeiramente amarelo e perdeu muito peso, o que lhe dá um aspecto chupado. Por um segundo, temo que ele esteja a morrer. Tenho de me lembrar que já não me importo. A primeira coisa que o Haymitch faz é mostrar as imagens que acabamos de filmar. Eu pareço ter atingido o meu ponto mais baixo sob a orientação do Plutarch e da Fúlvia. Tanto a minha voz como o meu corpo exibem uma qualidade brusca e desarticulada, como um fantoche manipulado por forças invisíveis. Muito bem, começa o Haymitch quando termina o visionamento. Alguém gostaria de defender que isto nos ajudará a vencer a guerra? Ninguém responde. Assim poupamos tempo. Ora bem, vamos todos meditar durante 1 minuto. Quero que toda a gente pense num episódio em que a Katniss Everdeen vos comoveu verdadeiramente. Não quando sentiram inveja do seu penteado, nem quando o vestido dela irrompeu em chamas, ou quando ela fez um bom tiro com uma flecha, nem quando o Pita vos levou a gostar dela. Quero ouvir um momento em que ela vos fez sentir algo de genuíno. O silêncio prolonga-se. E começo a achar que nunca terminará, quando o Livy começa a falar. Quando ela se ofereceu para tomar o lugar da Prime na ceifa, porque tenho a certeza de que achava que ia morrer. Ótimo, um excelente exemplo. Anui o Haymitch, pega num marcador roxo e escreve num bloco de notas. Ofereceu-se para substituir a irmã na ceifa. O Haymitch olha em volta da mesa. Outra pessoa. Fico surpreendida ao ver que o orador seguinte é o Boggs, que eu considero um robô musculado, obedecendo às ordens da Coin. Quando ela cantou aquela canção, enquanto a rapariguinha morria, algures, na minha cabeça, surge uma imagem do Boggs com um rapazinho empoleirado na coxa. No refeitório, acho eu. Afinal, talvez não seja um robô. Quem é que não se comoveu com isso, não é verdade? Comenta o Haymitch, anotando. Eu chorei quando ela drogou o Pita para poder ir buscar-lhe o remédio. E quando ela lhe deu um beijo de despedida, diz a Otávia abruptamente. Depois tapa a boca como se estivesse certa de que disse algum disparate. Mas o Haymitch apenas acena com a cabeça. Ah, sim, drogou o Pita para lhe salvar a vida. Muito bem. Os momentos começam a surgir em catadupa, sem qualquer ordem especial. Quando eu aceitei a Rue como aliada, estendi a mão ao chefe na noite da entrevista. Tentei transportar a Mags e, repetidamente, quando estendia aquelas bagas que significaram tantas coisas diferentes para pessoas diferentes, amor pelo Pita, recusa de desistir em face de dificuldades, desafio à brutalidade do Capitólio. O Haymitch levanta o bloco de notas. Muito bem, a pergunta é esta. O que é que todos estes momentos têm em comum? São da Katniss, responde o Gale baixinho. Ninguém lhe disse o que fazer ou dizer. Espontâneos, sim, exclama o Beatty. Depois inclina-se para mim e dá-me uma palmadinha na mão. Então devíamos apenas deixar-te sozinha, certo? As pessoas riem-se. Eu até sorrio um pouco. Bem, isso é tudo muito bonito, mas não vejo em que nos pode ajudar, intervém a Fúlvia rabugenta. Infelizmente, as oportunidades de a Katniss ser espontânea e maravilhosa aqui no 13 são bastante limitadas. Por isso, a não ser que esteja a sugerir que a lancemos para o meio dos combates, é precisamente isso que estou a sugerir, interrompe o Haymitch. Colocá-la no terreno e manter as câmaras a filmar. Mas as pessoas julgam que ela está grávida, lembra o Gale. Espalhamos a notícia de que ela perdeu o bebê com o choque elétrico na arena, sugere o Plutarch. Muito triste, uma grande infelicidade. A ideia de me enviar para o combate é controversa. Mas o Haymitch tem bons argumentos a seu favor. Se eu só me saio bem apenas em circunstâncias da vida real, então devia participar nelas. Sempre que orientamos ou lhe damos textos, o melhor que podemos esperar é um desempenho medíocre. Tem de vir dela. É isso que sensibiliza as pessoas. Mesmo que tenhamos cuidado, não podemos garantir a segurança dela, lembra o Boggs. Ela será um alvo para todos. Eu quero ir, interrompo. Não posso ajudar os rebeldes aqui. E se fores morta? Pergunta a Coin. Tratem de arranjar algumas imagens. Podem usar isso em todo o caso, respondo. Está bem, anuia Coin. Mas vamos fazer uma coisa de cada vez. Procurar a situação menos perigosa que possa suscitar em ti alguma espontaneidade. Ela circula pelo comando, examinando os mapas dos distritos iluminados que mostram as posições atuais das tropas na guerra em curso. Leva-na para o 8 esta tarde. Houve fortes bombardeamentos hoje de manhã, mas o ataque parece que já terminou. Quero-a rodeada de um pelotão de guarda-costas. A equipa de filmagens no terreno. Haymitch, estarás no ar e em contacto com ela. Vamos ver o que acontece. Alguém quer fazer mais algum comentário? Lavem-lhe a cara, sugere o Dalton. Toda a gente se volta para ele. Ela ainda é uma rapariga e parece que tem 35 anos. Está errado. Parece algo que o Capitólio faria. Quando a Coin dá por encerrada a reunião, o Haymitch pergunta-lhe se pode falar comigo em privado. Os outros saem, exceto o Gale, que permanece hesitante ao meu lado. Estás com medo de quê? Pergunta-lhe o Haymitch. Sou eu que preciso de um guarda-costas. Eu fico bem, digo ao Gale, e ele vai-se embora. Depois ouve-se apenas o zumbido dos instrumentos, o ronron do sistema de ventilação. O Haymitch senta-se na cadeira à minha frente. Vamos ter de trabalhar juntos de novo. Portanto, vá, diz o que tens a dizer. Lembro-me da conversa cruel e mal-humorada que tivemos na aeronave, do rancor que se seguiu. Mas digo apenas, não consigo acreditar que não tenhas salvo o Pita. Eu sei, responde ele. Há uma sensação de insuficiência. E não porque ele não tenha pedido desculpa, mas porque constituíamos uma equipa. Tínhamos um acordo para salvar o Pita. Um acordo ébrio e irrealista, feito a meio da noite, mas um acordo, apesar de tudo. E no fundo dos fundos, sei que ambos falhamos. Agora diz tu, insto-lhe. Não consigo acreditar que o tenhas deixado sozinho naquela noite, acusa o Haymitch. Aceno com a cabeça. Está dito. Penso nisso todos os dias. O que poderia ter feito para o manter ao meu lado, sem romper a aliança? Mas não me ocorre nada. Não tinhas alternativa. E mesmo que eu pudesse ter obrigado Plutarque a ficar e salvá-lo naquela noite, a aeronave teria sido abatida. Mesmo assim, só conseguimos escapar por um tris. Olho finalmente nos olhos. Olhos do jazigo, cinzentos e profundos, com olheiras de várias noites em claro. Ele ainda não morreu, Katniss. Ainda estamos no jogo. Tento dizer isto com otimismo, mas treme-me a voz. Ainda. E eu continuo a ser o teu mentor. O Haymitch aponta-me o marcador. Quando estiveres em terra, lembra-te de que eu estou no ar. Terei uma visão superior. Portanto, faz o que eu te mandar. Veremos, respondo. Volto para a sala de transformação e observo os fios de maquilhagem desaparecer pelo cano abaixo enquanto lavo a cara. A pessoa no espelho parece defeituosa, com a sua pele manchada e olhos cansados, mas é parecida comigo. Arranco a braçadeira, revelando a feia cicatriz do chip de localização. Pronto, isso também faz parte de mim. Uma vez que estarei numa zona de guerra, o Beatty ajuda-me a vestir a armadura que o Sina desenhou. Um capacete de metal entrelaçado que se ajusta à minha cabeça. O material é flexível como tecido e pode ser puxado para trás como um capuz, se eu não o quiser em cima o tempo inteiro. Um colete para reforçar a proteção dos meus órgãos vitais. Um pequeno auricular branco ligado ao meu colarinho por um fio. O Beatty prende uma máscara ao meu cinto que só tenho de usar em caso de um ataque com gases. Se vires alguém cair por razões que não consegues explicar, coloca-a imediatamente, aconselha. Por fim, amarra-me uma aljava dividida em três cilindros de flechas às costas. Lembra-te, lado direito fogo, lado esquerdo explosivos, centro normal. Não deves precisar delas, mas mais vale prevenir do que remediar. O Box vem buscar-me para me escoltar até à divisão aérea. Assim que chega ao elevador, surge o Finnick num estado de grande agitação. Katniss, eles não me deixam ir. Garanti-lhes que estava bem, mas nem sequer me deixam seguir na aeronave. Examino o Finnick. As pernas nuas, entre a túnica do hospital e as pantufas, o cabelo emaranhado, a corda com alguns nós enrolada à volta dos dedos, o olhar esgazeado. E sei que qualquer pedido da minha parte será inútil. Nem mesmo eu penso que seja boa ideia levá-lo. Então bato com a mão na testa e exclamo. Ah, esqueci-me. É desta estúpida concussão. Devia dizer-te para te apresentares ao Beatty no armamento especial. Ele construiu um novo tridente para ti. A palavra tridente parece que o velho Finnick volta à superfície. A sério? O que é que faz? Não sei, mas se for como o meu arco e flechas, vais adorar, respondo. Mas vais precisar treinar com ele. Sim, claro. Então penso que seja melhor ir para lá, conclui ele. Finnick, acrescento. Talvez umas calças? Ele olha para as pernas como se estivesse a reparar pela primeira vez no que traz vestido. Depois, tira de súbito a túnica do hospital, ficando apenas de roupa interior. Porquê? Achas isto... Ele adota uma pose ridiculamente provocadora. Perturbador? Não posso deixar de me rir, porque tem graça. E ainda mais porque deixa o Boggs bastante embaraçado. E porque me sinto feliz por o Finnick voltar a ser o rapaz que conheci no quarteirão. Também sou mulher, Odair. Entro no elevador antes das portas se fecharem. Desculpa, digo ao Boggs. Não tens de pedir desculpa. Acho que lidaste muito bem com a situação, assegura-me ele. Sempre é melhor do que ter de o prender. Pois, concordo. Lanço-lhe um olhar de esguelha examinando-o. Ele tem 40 e poucos anos, cabelo grisalho, curto e olhos azuis e uma postura incrível. Já por duas vezes, hoje falou de um modo que me leva a pensar que gostaria de o ter como amigo e não como inimigo. Talvez devesse dar-lhe uma oportunidade. Mas ele parece tão sintonizado com a Coyne. Ouço uma série de estalidos ruidosos. O elevador para brevemente e depois começa a deslocar-se para a esquerda. Isto anda de lado? Pergunto. Sim, há toda uma rede de caminhos para o elevador debaixo do 13, responde o Boggs. Este fica mesmo por cima do travão de transporte da quinta plataforma de descolagem. Está a levar-nos para o hangar. O hangar, as masmorras, a defesa especial. Algures cultivam-se alimentos, gera-se energia, purifica-se ar e água. O 13 é ainda maior do que imaginava. O mérito não é nosso, em grande parte, revela o Boggs. Herdámos quase tudo. Praticamente só tivemos de manter tudo a funcionar. Ouço novamente os estalidos. Voltamos a descer um pouco, apenas dois pisos. E as portas abrem-se para o hangar. Ah, deixo escapar sem querer ao ver a frota. Filas intermináveis de vários tipos de aeronaves. Também herdaram isto? Algumas foram construídas por nós. Outras pertenciam à Força Aérea do Capitólio. Foram modernizadas, claro, responde o Boggs. Volto a sentir aquela pontada de ódio contra o 13. Quer dizer que tinham tudo isto e deixaram os outros distritos sem defesa contra o Capitólio? Não é assim tão simples, replica ele. Até há bem pouco tempo não tínhamos condições para lançar um contra-ataque. Mal conseguíamos sobreviver. Depois de termos derrotado e executado o pessoal do Capitólio, apenas meia dúzia de nós sabia pilotar. Podíamos ter lançado mísseis nucleares, claro, mas permanece sempre a grande questão. Se travássemos esse tipo de guerra com o Capitólio, restaria alguma vida humana? Isso parece o que disse o Pita. E, no entanto, chamaram-lhe traidor. Contra-ataco. Porque ele apelou a um cessar-fogo, explica o Boggs. Hás de reparar que nenhum dos lados lançou armas nucleares. Estamos a resolver as coisas à moda antiga. Por aqui, soldado Everdeen. Ele indica-me uma das aeronaves mais pequenas. Subo as escadas e encontro a nave a abarrotar com a equipa e o material de filmagem. Todos os outros vestem os macacões militares cinzentos escuros do 13, até o Haymitch, embora este pareça insatisfeito com o aperto do colarinho. A Fulvia Cardio vem ter comigo e solta um suspiro de frustração quando vê a minha cara lavada. Todo aquele trabalho para nada. Não estou a culpar-te, Katniss, só que muito poucas pessoas nascem com rostos telegénicos como este. Ela agarra no Gale, que está a conversar com o Plutarch, e volta-o para nós. Não é lindo? O Gale fica, de facto, bastante atraente de uniforme, confesso. Mas a pergunta serve apenas para nos deixar embaraçados, atendendo à nossa história. Estou a tentar pensar numa réplica espirituosa quando o Boggs diz bruscamente: bem, não podes esperar que fiquemos demasiado impressionados. Acabámos de ver o Finnick O'Dare de roupa interior. Decido, então, gostar do Boggs. Ouve-se um aviso de partida iminente e sento-me num lugar ao lado do Gale, apertando o cinto de segurança. Fico de frente para o Haymitch e o Plutarch. Deslizamos por um labirinto de túneis que se abre para uma plataforma. Uma espécie de ascensor faz subir lentamente a aeronave através dos vários pisos. Subitamente estamos lá fora, num campo enorme, rodeado de árvores. Depois descolamos da plataforma e envolvemos-nos nas nuvens. Agora que toda a agitação que antecedeu esta missão parece ter chegado ao fim, percebo que não faço ideia do que vou encontrar nesta viagem ao Distrito 8. Na verdade, sei muito pouco da situação atual da guerra e do que seria necessário para vencê-la e do que aconteceria se vencêssemos. O Plutarch tenta explicar-me a situação em palavras simples. Em primeiro lugar, Todos os distritos estão atualmente em guerra com o Capitólio, exceto o 2, que sempre teve uma relação privilegiada com os nossos inimigos, apesar da sua participação nos Jogos da Fome. Têm mais comida e melhores condições de vida. Depois da Idade das Trevas e da suposta destruição do 13, o Distrito 2 tornou-se o novo centro de defesa do Capitólio, embora seja apresentado publicamente como o centro das pedreiras da nação, da mesma forma que o 13 era conhecido pelas suas minas de grafite. O Distrito 2 não só fabrica material de guerra, como treina e fornece soldados da paz. Quer dizer que alguns dos soldados da paz são do 2? Pergunto. Pensei que viessem todos do Capitólio. O Plutarco acena com a cabeça. É o que eles querem que pensemos. E alguns vêm de facto do Capitólio. Mas a sua população nunca poderia sustentar uma força daquele tamanho. E depois existe o problema de recrutar cidadãos nascidos e criados no Capitólio para uma vida aborrecida e de privações nos distritos. Um compromisso de 20 anos com os soldados da paz, sem casamento, sem filhos. Alguns escolhem-no pela honra que isso lhes traz. Outros aceitam-no como alternativa ao castigo. Por exemplo, quem se tornar soldado da paz vê as suas dívidas perdoadas. Há muitas pessoas atoladas em dívidas no Capitólio, mas nem todas estão aptas para o serviço militar. Então, o Capitólio volta-se para o Distrito 2 para recrutar mais tropas. É também uma forma das pessoas do 2 fugirem à pobreza e a uma vida nas pedreiras. São criados com uma mentalidade guerreira. Visto como as crianças do 2 anseiam por ser tributos, o Cato e a Clove, o Brutus e a Enobária. Vi a sua ânsia e também a sua sede de sangue. Mas todos os outros distritos estão do nosso lado? Pergunto. Sim. O nosso objetivo é conquistar os distritos um a um, terminando com o Distrito 2, interrompendo assim a cadeia de abastecimentos do Capitólio. Depois, quando este se encontrar enfraquecido, lançamos a invasão final, explicou Plutarco. Mas isso será todo um novo tipo de desafio. Cada coisa a seu tempo. Se vencermos, quem se encarregará do governo? Perguntou Gale. Toda a gente, responde-lhe o Plutarco. Vamos formar uma república onde as pessoas de cada distrito e do Capitólio poderão eleger os seus representantes num governo centralizado. Não faças esse ar tão desconfiado. Já resultou no passado. Nos livros, resmunga o rei Mites. Nos livros de história, corrige o Plutarco. E se os nossos antepassados conseguiram, então nós também conseguiremos. Sinceramente, não acho que nos possamos gabar dos nossos antepassados. Quero dizer, veja-se o estado em que nos deixaram, com as guerras e o planeta destroçado. É evidente que não se preocupavam com o que aconteceria às pessoas que viessem depois. Mas a ideia de uma república parece uma melhoria relativamente ao nosso governo atual. E se perdermos? Pergunto. Se perdermos? O Plutarco olha lá para fora para as nuvens e faz um sorriso irónico. Nesse caso, imagino que os Jogos da Fome do próximo ano serão inesquecíveis. A propósito, tira um frasquinho do colete, abana-o e deita alguns comprimidos roxos para uma mão que estende para nós. Chamámos-lhes Camarinhas da Noite, em tua honra, Katniss. Os rebeldes não podem deixar que ninguém seja capturado neste momento, mas prometo que a morte será completamente indolor. Pego numa cápsula sem saber onde guardá-la. O Plutarco toca num lugar no meu ombro, na parte da frente da minha manga esquerda. Examino-o e descubro um bolso minúsculo que guarda e esconde o comprimido. Mesmo que as minhas mãos estivessem atadas, poderia inclinar a cabeça para a frente e rompê-lo com os dentes. O Sina, parece, pensou em tudo.